tentar e prosseguir para Valença. E depois prossegue para Salvador novamente. Não, só mantenha a posição, por gentileza, e aguarda o número 2 para decolagem. Plano. O Marco Balima, então mantenha a posição e aguarda, por gentileza. Então, 3896, mantém escuta. Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, autorizado. Vou na proa do VOR, no ponto ideal desça para 3.000 pés. Ajuste no 0 no centro. Aguarda. Meia, sua identificação, autorizada a chegada Mari, disponível de voo 060. Mari, descendo 060, mantém proa até 3.000. Tem livre decolagem da 107, vento é de 100 graus com 13 nós. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5001. Olá, Lima. Está autorizado, evitando o Lima que nos bloqueia. O vento é de 100 graus com 12 nós. Autorizado, 500 pés, decola pista no 7, com proa norte. Controle 120.8, cena 01, no 50, Romeu, Fox. Dia da sua paciente, mantém as condições visuais, reporte no através de parede. Fato 5, PLB, autonomia? De 5, serviço radar terminado, 562 milhas do VOR de Salvador, chame Ilhéus, 1201. 5, Romeu Fox Lima. Em livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, decolou da 17, comprou a norte, comprou a de Petrolina. Mike Papa Lima, sente, vai manter 500 pés? Inicialmente sim, senhora. Gol no 738, na escuta? Tá me deslocando, localize, senhorita. Chame torre, 11895. Obrigado. A pista está livre para pouso, gol no 738. Obrigado. 119.95, é isso? 119.95, é isso? 11895. Obrigado. 11738. O Lima Kilo Zulu decolou agora aos 12, controle no 20.8. 208, Lima Kilo Zulu. O vento é de 100 graus com 11 nós, sec-trem. Já travar, com 1738. Ali, Salvador, Papatango, Lima Kilo Zulu. Papatango, Lima Kilo Zulu, mantenha a proa até de 2.000 pés, após curva esquerda, direto Momo. Na ciência, mantém a proa até 3.000 pés, após a esquerda, direto Momo. Papatango, Lima Kilo Zulu. Da Gol no solo, 1-3, livre à direita, 1-2-1, decimal 9. Direita, 2-1-9, 7-3-2. Romeu Fox Lima, está autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 97. Web 5728, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Autorizado a sinal ILS, é que foi reposto estabilizado. 2000 tem livre ILS, vai te reportar estabilizado. 28, web, gente. Serra Golf, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. O meu Fox Lima decola direto com Proa Norte, é presente? O meu Fox Lima na escuta? Decola da presente com Proa Norte? Tem livre decolagem com Proa Norte, o vento é de 1110 graus com 139. Gente, prossegue para o da rotatória, aguardando transferência para o controle. Positivo, aguardando. Transferência para o controle do Fox Lima. Alô, vou em direto Momo. Adicionou a Zulu, é boa, direto Momo, Lima, Kilo, Zulu. Decolou agora aos 1.05, chama o controle em 1.20, decimal 8. 1.20, 8, Romeu Fox Lima. Papatango, Lima, Kilo, Zulu, autorizado, estou com nível de voo 1.00. Autorizado, 1.00, Lima, Kilo, Zulu. Tá, 3.896, desça para 4 mil pés, ajuste 1.0, 1.05. 4 mil pés, sim. Então, 3896, reduza para 1909. 1906. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima. Oceana é 6200, Skok ID, 10550, 50, clear de mare, arrival. Oceana 6200, mantém Mari Arrival. Prossiga. Web 5728, complete a final, chame torre 11895. 1895. Controle Salvador, Papá Romeu, Romeu Fox Lima, está vertical do rotador, está solicitando sobre o voo de Camaçari. Romeu Fox Lima, ciente, vai manter 510? Afirmativo. Web 5728, estabilizado no log. 5728, continua a aproximação, guardando a tradução para todos. Afirmativo. Dá licença. Acabou-se, 3 mil pés. Olá, Salvador, um bom dia. Um voo 1.2.0 para a 3.5.0. Vai manter os 50 repostar no bloqueio em Salvador. Pode bloquear, passar direto na 2.9.6? Adivido Charlie, aguarde, está sujeito a tráfego. Assente. Caso negativo, vem ingressar em. Fica, entra em lá no seu Juliette, Vitor Charlie. 350 retiro. Confio? Esquerda pro 010, limite magnética 080 de Simbra. Esquerda pro 010, limite a 080 de Simbra. Aciona 5577. Confirma C39 ou quase coordenação 35? 0, atribuído 5-8, decolada 10 sobre a esquerda, pouca pressão caju, décima 8 ao controle, 5577 transponda. Então, voo 1-2-0. Correto, apuxo. Vamos lá. Desajuste 1-0-1-5, autorizada final ILS, reposta estabilizada. 302.000, autorizada final, reposta estabilizada, mais. Dan 3896, reduza para 1-0-7-0, nós. Dan 3896, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-5. 3.000 pés, 1.015, Dan 3896. Manetio, já passou aquele Mike 0805 aqui na 3896? Dan 3896, ciente. Excepcionalmente irá ultrapassar o localizador, vai seguir um Serra Romeo 28. Correção, Serra Romeo 22. Pessoal, Mike Serra Golfo, eu estou de Serra, cancelado, estou seguindo para 17, vai dar uma adiantada aqui. Aqui Mike Lima, e na Lima chamo só a linha 21.9. Dois mil pés, ajuste 0-1-5. 2.000 pés, 3-2-1-9. Papá. Já te ligou. Lá no ILS, o Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, chame torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, grato. Mike, reporte terceira milha. Passará, papá. Torre Salvador, aquele cordial bom dia, papá Romeu, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, bom dia, continue a aproximação, reporte marcador externo. Externo. Papá, visual com o campo. Mike Serra Golf, prossiga. Contacto do 42071-05 a bordo, no limite de 3 horas e 40, dentro da pista. 1-0-7-7-7. TV Índia, que legal, 1-0-1-5. Torre 1895, confirmando 1-0-7 a bordo, 4-2-0-7. 1-0-5. Taxa direita, que é a ponta da 0-0-0-5, 4-2-7. 1-0-5, gente. Paulo, bom dia, Papa 3, visto a Serra Céu, tá aqui, para o 4-3. Distorciado, Céu, vai manter através do portão 1-0 aguardando. Positivo, vai aguardar no 1-0, o visto a Serra Céu. O 5728 está agilizando o possível, portão 09. Vai ser agilizado, gente. Papa Tango Índia, Delta Papá na escuta do controle. Indicado agora os 23, vai fazer um circuito pela direita, uma base curta para a final da 1-7, tem condições? Curta o máximo possível. Gente, reporte na curta final da 1-7, Mike Serra Golf. Golf. Próximo Serra, dá no 0, azul 4207. Azul 4207, a Lima tem o pistão no 0. Lima tem o 0, 4207. O Índia Delta Papá na escuta? Final 3.107, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, ciente. Vai, manter, vai fazer uma espera com curva pela esquerda, aeronave prosseguindo para pouso na 107, ok? Certo. Mantenha-se a mil pés, Índia Delta Papá. Papá. Execute um 360 curto, reporte interceptando a final da 107, Índia Delta Papá. 360 curto, tá bom. O 4207 está ciente, está restrito 4 mil pés após decolagem? Negativo, não tinha sido informado pelo sol. Então, após decolagem, restrito 4 mil pés. Após decolagem, restrito 4 mil pés, mais 207. Azul 4082, acima da identificação, autorizar a chegada da Mari, desse nível de voo 050. Azul 4207, informa que tem uma aeronave em órbita sobre o VOR de Salvador a 5 mil pés. Tem livre decolagem da 10, o vento é de 1110 graus com 129. Livre decolagem para 895. 895, bora. Parte 3, Vitor Thiago Hotel. Tente até o parte 3, Vitor Thiago Hotel. Obrigado. Já tá passando a dona. Tá 3896, continua a aproximação, reporta marcador externo baixado travado. Reportará. Sente, prossegue final da 107, reporte terceira milha, Índia Delta Papá. 4 mil pés, liberação do controle. E após a colagem, tem 4 mil pés, aguardando a liberação do controle, com 260. Ok, eu tá em alta, o Juliette Vitor Charlie, não, 5 mil, 5 mil. Azul 4207, decolou os 261208, controle. 208, boa, 4207. Terceira milha, bastante frequência, Delta Papá. Gente, Delta Papá, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, Papá. O Mike Serra Golf no solo agora aos 26, livre agora à esquerda, por gentileza. Assume o seu gate, o seu pátio? Gente, livra a esquerda, livrando a pista. O Índia Delta Papá tem o contato visual, o vento é de 100 graus com 13 nós. Tem livre pouso na 107. Livre pouso na 107 para o Papá. Aguarde autorização para subir para a nível de voo 360. Alternativo restrito 4.4207. 3896 aguardando o eixo da 107, 35 livre. 3896 aguarda. Azul 4082, reduz a velocidade para 220 mais. Reduzindo, 4082. 0 graus com 14 nós, tem livre pouso na 10. Autorizado pouso, pista 10, 3896. Azul 4207, livre das restrições, suba para o nível de voo 360. 360, 4207. Delta Papá, no solo aos 28, confirme pátio. Livre à direita, estacionar frequência livre. A Golf está autorizada a ingressar na 107 até a Bata, reporte livrando a 107. Oceano 6200, contact your tower 118-195. Salvador Tower, good morning. Oceano 6200, establish on my left. 6200, continue approach, report to Tamar, send gear down and locate. Continue approach, 6200. Papa Romeo Juliette Vitor Charlie, desça para 3000 pés. Ajuste no 04. Beleza, 14, Juliette Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, sente e mantém espera. Apenas espera, Juliette Vitor Charlie. Prossiga. Gente, guardião, aguarda para decolagem, tem aeronave em aproximação, ok? Está autorizado o táxi até a interseção. Atenta ao Mike Golf, Mike ingressando na data. Afastamento? Afirmativo, tem condições de bloquear e iniciar o afastamento, Juliette Vitor Charlie. Para cópia. Juliette Vitor Charlie, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3014, Juliette Vitor Charlie. Claro. 0125 é o código, 12. 0125 é o código transporte. Clear to land runway 10, wind 110 degrees, 15 knots. Clear to land 10600. Mike, é com o planejamento correto, me confirme apenas o POV. No POB, acionamento, táxi, decolagem, agora 14-18-9-5, Mike, Eco Delta. Alô, Salvador, tá 3896. 3896, táxi autorizado, Alfa Juliette, posto ao meia dúzia. Alfa e Juliette para o meia dúzia. Bloqueio iniciando afastamento, Juliette Vitor Charlie. Como é Juliette Vitor Charlie? Estou bloqueio iniciando afastamento, Juliette Vitor Charlie. Ciente, Juliette Vitor Charlie. Descendo para 3000. Azul 4082, reduz a velocidade para 1909. Azul 02, alinho, mantenha no 702. Salvador 1260 para posicionamento 214. 1260 autorizado, chofre início de táxi. Levantado, 1260. 1260, informa que o controle mudou novamente a instrução, agora está restrito a 2000 pés. Restrito a 2000 pés, 1260. Juliette Vitor Charlie, autorizado o procedimento, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte na final do procedimento. Descendo para 2000, reportará na final do procedimento, Juliette Vitor Charlie. Informa que vai remeter na MDA. Juliette Vitor Charlie, ciente. Produção do Guardião 02. O Guardião 02, ciente. Prosseguindo o litoral sul, chame controle, frequência no 208, sua decolagem aos 33, Guardião 02. 33, litoral sul, chamando o controle no 208, Guardião 02, grato pelo apoio. Sara. Ocean Air 6200, underground at 33, make the full stay right and ground control 119. 119, that's right. Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, azul 4207, obrigado. Não, 6200, this is your text by Alpha, report hold short Juliet. Alpha, hold short Juliet, 6200. Controle Salvador, bom dia, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Na linha do litoral, mantendo condições visuais na escuta desse controle, vai para uma escota de valores no centro da cidade de Salvador, Guardião 02. Guardião 02, sim, já mantei 500 pés? Afirmo, 500 pés. Sim, mantendo condições visuais a 500 pés, Guardião 02. Guardião 02. Estimação final da 110, Papai Romeu, direto Vitor Charles. Para o táxi, W164, alternando a TAL 0307, no primeiro. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chave torre 1895, ajustado 1014. Ajustado 1014, via Índia, no ponto de espera, 1895, ou 1200. Quais suas intenções? Vou seguir para Valença, senhor, com curva à direita, se possível. E prosseguirá visual para Valença? Após a remetida, confirme. Afirmativa. Gente, então, após a arremetida, está livre manter-se um no meu pé com curva à direita, prosseguindo corredor axé. Gente, após a arremetida, curva à direita, mil pés, corredor axé, Juliette Tatiá. Salvador, é o 5220, toda essa linha direto, tá? O Azul 4082, para interceptar o curso localizador, curva direita pro 080, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. 80 até 2000, reporte estabilizado, 4080. 5220, afirmativo, está presente direto o TAP, desça para 3000 pés, o altímetro 1014. Direto TAP 3000, o 1014, o 5220. Lima Vitor Delta, 1 minuto para a cópia Aracaju. Confirme o pátio que se encontra. Gente, 1 minuto para a cópia. Conta e risco. O Jurassic 200, clear text via Juliet to gate 03. No 260, ali mantém cabeceira no 0, gol no 260. Lima tem, está no 0. Romeu Fox Lima, ciência autorizada, pode visual com o campo.